É exatamente pela solene procissão do Senhor dos Passos que iniciamos esta edição de notícias na Rádio Boa Nova. Este evento que vai marcar a localidade de Arvedal da Beira e também as localidades limítrofes já neste domingo, a dia 18 de março. Esta que é uma iniciativa organizada pelo Movimento da Sagrada Família em Arvedal da Beira e que vai acontecer pelo 5º ano consecutivo. Em estúdio comigo, António Nunes e Ana Bela Mendes, um casal que está então à frente da organização desta iniciativa. Ambos, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio Boa Nova. Olá, boa tarde. Acontecer então mais uma vez esta solene procissão do Senhor dos Passos. Sinto que este é um evento muito acarinhado por vós, enquanto casal, certamente contarão com a colaboração de outros ervedalenses. Querem-nos explicar que iniciativa é esta, Sr. António Nunes, esta solene procissão do Senhor dos Passos? Esta é uma iniciativa única no concelho de Oliveira do Hospital. Sim, boa exatamente. Tarde. Bom dia, boa tarde. É única e também no distrito de Coimbra será a terceira ou a quarta. Será na média 3 ou 4 eventos com os seus espaços. Portanto, nós começámos do zero a partida, porque isto foi, segundo aquilo que se consta, 70, 80 anos atrás, que deixou de se realizar a procissão dos seus passos. E que nós, portanto, com o Diácono Francisco, que nos tem acompanhado sempre, ele lançou-nos um desafio. Um desafio, um dia que ligou-nos: olha, eu tenho uma proposta para vos fazer. E se a gente fizesse ou realizasse os seus passos em Arvedal da Beira? E nós ficámos assim um pouco: e por que não? Dialogámos eu com a minha esposa, Anabela, e por que não? E aceitámos o desafio, só que tem sido um pouco árduo, porque partimos do zero. Portanto, e no início contámos com a ajuda e colaboração das pessoas da Babadela, a quem devemos um especial bem-aja, muito obrigado, porque senão hoje não tínhamos um evento no estado em que está. E não estaríamos. Mas porquê? Porque a Babadela também já realizava uma iniciativa semelhante, já tinha alguns elementos que vocês necessitavam? Tinha os elementos que eram as imagens, os seus espaços e a Senhora das Dores, que nós não tínhamos nada, partimos do zero. Portanto, o primeiro ano foi com as imagens que a Babadela nos cedeu gentilmente, com. Portanto, e nós agradecemos, estamos gratos eternamente, sempre. E a partir daí, o segundo ano, então começámos a adquirir a Senhora das Dores. O terceiro ano, o seu espaço, ano após ano, temos vindo a enriquecer e a dar mais qualidade à precisão a este evento. Portanto, este ano vamos comatar com Calvário. A total Calvário, que a parte, a base do Calvário não estava digna ainda. Este ano esperamos que as pessoas gostem, porque este ano vamos concluir com Calvário. E temos o seu espaço integralmente completo. Mas são peças também muito imponentes, não é? E que dão dignidade a esta cerimónia. É com esse amor e com esta entrega que o mestre, não somos só nós, somos 15 famílias, e a comunidade em si de Arvedal e sim a freguesia de Arvedal e Vila Franca, toda a gente está junto a nós. Nos Andores, é uma procissão que engloba muita gente. Portanto, nós contamos e com todos aqueles que nos possam visitar, porque a população vai estar toda a trabalhar no enfeitar as ruas, portanto, na montagem dos altares. É uma panóplia de pessoas envolvidas e é nosso propósito continuar a dar qualidade, e no próximo ano vamos apostar muito na divulgação. Portanto, esta solene procissão do Senhor dos Passos a conquistar cada vez a maior dignidade e dimensão, podemos dizer assim, em cada ano. Este é o 5º ano consecutivo. Anabela Mendes, esta solene procissão do Senhor dos Passos, portanto, que marca este período da quaresma na vida do cristão. Que iniciativa esta? Que procissão é esta? O que é que esta procissão retrata e que importância tem para quem vive a Igreja? Ok. Exatamente, portanto, aqui nesta procissão representamos, portanto, fazemos representar em sete passos, portanto, esses acontecimentos que Jesus teve, viveu até chegar à cruz, ao Calvário. E então temos desde o encontro da Nossa Senhora com Jesus, onde aí há um grande sermão, que este ano temos o pregador Diácono Francisco, não é? Que é uma honra tê-lo e ele gostará imenso também de estar connosco. É algo forte e principal na própria procissão. Depois temos outro passo, que é o canto da Verónica no coreto, maravilhoso, as pessoas gostam imenso de ouvir aquele canto, não é? Temos depois também o encontro das Santas Mulheres, que também ali lamentam, não é? Aquele drama de ver Jesus passar naquele sofrimento, naquela realidade. Pronto, então depois, como dizia o meu marido, a parte culminante, que às vezes não, as pessoas às vezes tentam desistir no meio da procissão, não façam, porque a parte final é maravilhosa. Portanto, aquele destaque todo do Calvário, em que há a apresentação de Jesus crucificado, portanto, tudo em tamanho real, não é? Com a imagem da Nossa Senhora, São João Batista. É único e tem-se feito sempre com tanto amor, com tanto carinho, que nestes tempos que estamos a viver, difíceis, é que na nossa região, acho que é bom que se divulgue e que possamos sensibilizar, que a presença, esta solidariedade, como dizia o nosso presidente, que esteve por aqui nestes dias passados, para nós é confortante, porque não somos muitos, nós somos zonas um pouco despovoadas, não é? Mas temos algo maravilhoso para oferecer. Eu acho que vale a pena. Eu vejo o entusiasmo na forma como está, de facto, aqui a apresentar e a dar conta desta iniciativa, a procissão do Senhor dos Passos. Portanto, esta procissão vai percorrer algumas das principais ruas de Erval da Beira. Exatamente, principalmente no centro de Erval, portanto, sai da igreja, da padaria, diretamente ao lar. No lar é da terceira idade, é onde há também esse encontro e o sermão, coreto, e depois retoma novamente a via da igreja, onde realmente tem apostado nos tapetes, também que a população se tem envolvido e faz essa oferta também a todos aqueles que possam participar e estar connosco. Portanto, toda a comunidade de alguma forma está envolvida. Todos, exato. Assim como a paróquia, desde os fiéis, a Póvoa, Vila Franca e todo o concelho. E também queremos aqui cifrar que também tivemos ajuda do Sr. Presidente da Câmara, que também sempre nos apoiou, claro, não com tudo, porque é o que ele dizia, as pessoas têm que se promover, têm que lutar por isso, mas sempre também nos incentivou, portanto, das pessoas anónimas, fantástico. Portanto, e toda a paróquia, toda a região se fará representar ali nesta iniciativa. É, ao hospital, também no início não podemos deixar esquecer, também nos emprestaram algumas coisas, desde estandartes, pronto, acho que há um amor, um carinho em que queremos partilhar e viver em comunhão nesta realidade única no nosso concelho, para não tornarmos vaidosos, mas sim sentirmos irmãos e deixarmos de capelinhas e unirmos cada vez mais. É com amor e com carinho que recebemos a todos. Muito bem. António Nunes, também esta iniciativa a contar com o acompanhamento da Filarmónica também da Erval da Beira. Exatamente. O que também a brilhante e dá um novo colorido a esta procissão. Sim, exatamente, juntamente com o coro da paróquia, com os martírios que vão ser em cada paragem, em cada estação, vamos tocar e cantar os martírios. E é com um grande carinho que eu também dou aqui uma palavra à Filarmónica, porque neste momento eu, ao fim de tantos anos de paragem, também retornei à Filarmónica e comigo mais alguns colegas. Portanto, será com grande orgulho e amor também à coletividade que hoje vamos também dar esse nosso contributo pela primeira vez. Muito bem. Bem-aja. Muito bem. Portanto, vai haver muita gente envolvida em toda esta organização. Tem a noção do número de pessoas envolvidas? Olha, somos todos, porque desde levar andoras, desde enfeitar ruas, desde o pálio, desde o coro, a filarmónica, figurantes na própria procissão, crianças, a catequese, escuteiros, os bombeiros voluntários de Lagares da Beira, que sempre também nos tiveram presentes e que sempre, com carinho, também mostraram sempre a sua presença. Olha, peço desculpa se estou a esquecer de alguém. Somos todos, todos. Não deixar esquecer a Associação de Cavaleiros Hospitaleiros. Exatamente. Aqui de Oliveira, que nos abrilhanta sempre. Já vai ser o segundo ano. Isso, se tiver o tempo bom, rezamos para isso, que realmente possa estar o tempo bom, que eles vão estar também connosco, se já pela segunda vez. Esta procissão, falámos há instante dos andores, que no primeiro ano, numa primeira iniciativa, foi então com o apoio de agentes da Bobadela. Atualmente, vocês já têm os andores, as peças, os elementos necessários? Com quantos, por quantos andores se forma esta procissão? Forma-se pelos dois andores, que é o principal, o seu espaço, que adquirimos logo no terceiro ano. E julgo que uma peça até dispendiosa, imponente. Exatamente. Falámos milhares de euros. Portanto, e assim como o Senhor das Dores também. Ah, o Senhor das Dores foi o segundo ano que adquirimos o Senhor das Dores, o terceiro ano do Senhor dos Passos, e fomos por etapas enriquecendo a nossa procissão, desde altares, que é tudo feito nas ruas, montado nas ruas, com panos de seda damascado, com galões, isso bastante, pronto, tem os seus custos. Bem elaborado. Portanto, e este ano vamos culminar já com a parte final em si, o Calvário. Portanto, mas isto não acaba por aqui. O nosso lema é que cada vez acrescentar qualidade, porque nós, em conjunto com a Câmara, já falámos que os seus passos que se possam englobar neste turismo de cariz religioso, portanto, que também junto até a proximidade com a Feira do Queijo, que se possa, portanto, este ano já falámos, já temos com o Centro TV, que nos vai fazer um vídeo em si, que é para depois publicitar realmente nos canais próprios, para que se torne este evento mais conhecido a nível do país, porque acho que é digno e é o nosso propósito realmente chegar a mais pessoas que nos possam visitar, também aproveitando esta altura que é próxima à Feira do Queijo, que as pessoas possam vir, deslocar-se e estar e ter mais oportunidades de escolha e mostrar a nossa região em que vivemos e que somos neste momento. Portanto, que pretendem de facto que este passe a ser também um evento reconhecido no Conselho da Oliveira do Hospital e atrai a gente de toda a região e até do país. Que, como temos já portanto, em si, o seu espaço montado, em si, a estrutura e tudo a funcionar, é o nosso propósito que venha muito mais gente, que nos venham conhecer, que venham conhecer a região, que é bom para o Conselho. É bom para nós, portanto, iremos sentir-nos mais felizes e mais ricos com esta partilha. E vamos apostar o próximo ano, sim, exatamente em publicitar e em todas as formas possíveis, para que possamos ter muita gente. Esta ainda é uma iniciativa que tem vindo a atrair cada vez mais visitantes. Já tiveram possibilidade de contabilizar, por exemplo, o ano passado, têm noção de quantas pessoas terão marcado presença nesta procissão? Sim, tivemos muita gente. No ano passado até tivemos também, portanto, a presença do Sr. Bispo, Dom Cecílio. Passou pela visita pastoral e então, realmente, na nossa comunidade fez essa participação de estar na procissão, presidir a procissão do Senhor dos Passos. Sim, tem vindo a crescer e louvamos a Deus por isso, não é? E agradecemos a todos os visitantes e que voltem, não é? Que voltem, porque é como estava a dizer o meu marido, não queremos ficar estagnados, queremos continuar sempre a inovar e a oferecer mais. Mas tivemos alguns milhares já. Já tivemos, podemos sim, dizer que já sim, estão na ordem dos milhares. A ordem das centenas e milhares. Não passado foi. Presenças, não é? Sim. Esta é uma procissão que se prolonga, ou seja, qual o tempo de duração? Está prevista para as 15h30, antes disso acontece a missa solene, não é? Na igreja de Ervedal da Beira. Depois esta procissão, portanto, está preparada e organizada para demorar. quanto tempo? Pois, no ano passado demorou um bocadinho mais, pronto, com a presença do Sr. Bispo e tal, mas pronto, não demora tanto. No ano passado foi uma exceção, não demora tanto. Pronto, nisto também não queremos estar aqui agora uma hora e qualquer coisita. Tudo bem, porque há aquelas paragens, pronto, mas uma hora vá, contamos mais ou menos com uma hora. Então. Contamos entre uma hora, hora e meia, o máximo. Portanto, não pode passar daí. Portanto, e vamos também aguardar e esperar que o tempo ajude, não é? No próximo domingo. Mas também estamos preparados para um plano B. Não é por isso que se vai deixar de fazer. Se tiver a chover, claro que a gente temos outro plano e realizamos de outra forma. Mas esperamos que não. Estamos a acreditar e confiamos em Deus que nos vai permitir. Vamos acreditar que sim. Ah, sim. Pois. Vamos acreditar. Portanto, deixo agora, deixo-vos à vossa disposição para também convidarem todos quantos nos estão a escutar a esta altura para poderem correr a Ervedal neste domingo e participar e assistir e viver esta solene procissão. Oh, sim, isso é a maior compensação que nos podem dar, porque dá muito trabalho e ficamos estafaditos, esgotaditos, porque é tal coisa, nunca somos são sempre poucos para realizar. E os mais novos estão fora, falamos no caso, os nossos já não estão e às vezes as pessoas mais velhas já se cansam, mas é compensador, sim, realmente, é com alegria que vos acolhemos a todos aqueles que nos queiram partilhar esta solidariedade connosco nestes momentos em que nos sentimos assim um pouco assim, parece que um pouco perdidos no meio dessas pedras aí por além, mas não, acreditar que Deus está connosco e que nesta revelação de momentos de fé, de manifestações de fé, nos possam fortalecer, carregar as baterias e perceber que Jesus também passou momentos difíceis e que venceu, e nós também estamos cá para acreditar com Ele, venceremos. Muito bem, muito obrigada Anabela e António, este casal responsável também pela organização desta solene procissão do Senhor das Almas, a integrar este movimento da Sagrada Família em Ervedal da Beira, composto por 15 casais, portanto, às portas desta grande realização, com expectativas elevadas. É assim, António? Sim, exatamente. Portanto, e deixava aqui também o desafio de todos aqueles que nos possam visitar, que nos motivam mais, nos deem mais força para que, ano após ano, a qualidade aumente, o número de visitantes também, e isso é que nos enche de orgulho. E os tapetes, o caso deste ano, tivemos em quase não se fazer, derivado que não temos nada, nenhuma verdura, os incêndios está tudo, portanto, os incêndios deixaram-nos sem nada. Portanto, vai haver tapetes de flores pelo sítio onde passam. As pessoas desafiaram-nos e tem sido buscar com carrinhas, já está-se tudo a trabalhar, está a mobilizar, porque os tapetes estejam, esse contributo das pessoas é maravilhoso, portanto, só temos a louvar por esta maravilha que são as pessoas da nossa terra. Muito bem, muito obrigada pela vossa presença na rádio. Obrigada. Desejamos, de facto, uma procissão digna e que o tempo ajude a que aconteça esta solene procissão do Senhor dos Passos em Ervedal da Beira. Aqui na Boa Nova, António Nunes e Anabela Mendes, responsáveis por esta grande realização, e que lançam o convite a todos para que corram a Ervedal na tarde do próximo domingo, dia 18 de março. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada também e até lá.